O Ministério Público de Minas Gerais celebrou um termo de ajustamento de conduta no dia 16 de maio para proteger duas elefantas que pertenciam a um circo. O termo foi firmado pela Promotoria de Justiça de Paraguaçu, no sul de Minas, com a Portugal Produções Artísticas, responsável pelo Circo Portugal, e a Associação Santuário de Elefantes Brasil, na cidade de Guarantã do Norte, no Mato Grosso. O objetivo é assegurar cuidados adequados às elefantas Maia e Guida. Com o acordo, elas serão levadas para um santuário na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. O termo estabeleceu que os animais serão entregues à associação, que irá transportá-los até a Chapada dos Guimarães. As elefantas haviam sido destinadas ao sítio Recanto dos Pássaros, no município de Paraguaçu, após serem libertadas das atividades circenses no estado da Bahia, por meio de outro acordo, assinado em 2010, entre o Ministério Público da Bahia e a Portugal Produções Artísticas. Com a ida dos animais para Paraguaçu, o MP Mineiro instaurou inquérito civil para zelar pela proteção das elefantas. No decorrer do inquérito, verificou-se que o fato de Maia e Guida encontrarem-se sob guarda particular tornou-se prejudicial devido às limitações do local. De acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente, os animais não possuem sombra, cobertura nem alimentação adequadas. Já o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, o IBAMA, constatou que as elefantas estão acorrentadas, o que limita a locomoção. Além disso, um dos animais encontra-se abaixo do peso. No termo, a Associação Santuário de Elefantes se responsabilizou a assegurar todas as condições necessárias à sobrevivência dos animais, como também informar ao Ministério Público todo mês sobre as condições dos animais no novo lar. O termo também determinou que o Circo Internacional Portugal deixe de exibir animais nas suas apresentações em todo o território nacional. Do Ministério Público de Minas Gerais, Lúcia Lobo.